É, quem poderá sobreviver? É a pergunta do apóstolo profeta, do evangelista profeta no sexto selo. Bom, vocês veem que coisa tremenda lá no sétimo selo, silêncio no céu, e depois um tremendo Armagedom. Que houve muitos, e vem aí o maior de todos. Aliás, já está acontecendo, porque o pessoal, quando se fala em Armagedom, pensa somente em bomba nuclear, arma bacteriológica, arma química de todo tipo. Mas o que é essa luta sem trégua no comércio entre as nações? Um tremendo Armagedom. Populações inteiras são sacrificadas. E só para dar esse exemplo, para não nos estendermos demais. A espionagem industrial, o que, que é? Já pensou nisso, meu irmão? Um tremendo Armagedom. Pior que a guerra de fuzis e de bombas e canhões. Morre gente à beça por causa disso e ninguém fica sabendo. E tantas providências que são tomadas nos gabinetes do mundo, decidindo pela economia do egoísmo, o destino de povos, de nações, que tem de se tornar eternamente consumistas. Isso tudo é guerra, isso tudo é um Armagedom que ocorre todos os dias, pelos séculos, de forma subreptícia, subliminar, e vai fazendo a cabeça dos povos, através da mídia. Muitos percebem. Por isso, vêm os flagelos para uma humanidade que alimenta um Armagedom diuturno, no ódio, na falta de fraternidade, de solidariedade, que são coisas para românticos, que aparecem com esses ideais e depois se transformam em monstros também. Há pessoas que dizem isso, escrevem, que pensam, e em muitos motivos, a gente vê na história, muitas ocasiões tem razão. Porque o amor para as grandes transformações, ele não pode deixar de existir nesses relacionamentos. Pode parecer que eu esteja dizendo uma idiotice aqui, é um bobo esse Paiva. O mundo não é assim, não é? Mas um dia será. O homem não tem poder de criar tantas coisas que há pouco tempo eram inimagináveis. Por que ele não há de crescer pelo amor ou pela dor? Quando o amor não é suficiente, aí vem o professor sofrimento. E concluir um dia que precisa melhorar, porque se não além dos anéis, irão também seus dedos. Versículo 8 do capítulo 15 antecede a apresentação dos flagelos. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. Quem tem poder é Deus. Quem tem glória é Deus. E essas se derramam sobre as suas criaturas quando elas se tornam capazes de merecê-los, a glória, o seu poder. E aí a competência de Deus vem, se instala nas criaturas que fazem coisas extraordinárias. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Aí que está a coisa. Todo mundo de castigo. Cessou a mediação. Agora cada um vai mostrar do que é capaz. Foi cortada a sintonia. Pift. A ligação. Pift. Cada um vai mostrar de que é capaz perante Deus. Se aprendeu ou não aprendeu a lição. É como o estudante que sai da faculdade, fez mestrado, fez todos os testes necessários e vai para a vida mostrar do que é capaz. Então ele vai enfrentar tudo que é flagelo da luta diária, todas as dificuldades, e vai vencer os grandes dramas, os maiores dramas, mas vence. Porque Jesus diz no Evangelho que não nos deixaria órfãos, estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Prefiro dizer assim, fim dos tempos. Vem novo céu, vem nova terra, nova Jerusalém, quer dizer, vai continuar. Tudo transformado, tudo quintessenciado. Quando? Não sei, pode ser amanhã, tudo acontece tão de repente. Pode ser daqui a mil anos, não sei. Se Jesus disse que nem o Pai sabia, como é que eu vou saber? Ele diz no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Então a humanidade vai sentir a falta de Deus naquela hora. Quer dizer, estava sempre aí à disposição de todos. Até mesmo dos irmãos materialistas. Porque todos nós temos anjos guardiães. Daniel, no seu livro, fala em anjos vigiadores, vigias. Vão procurar lá no livro de Daniel, vocês vão encontrar. Depois falaremos sobre esse assunto. Até os irmãos ateus têm seus anjos guardiães. Eu já disse aqui, ateus melhores que religiosos. Vejam a história, não estou inventando nada. É só ter sensibilidade para perceber. A gente não pode esquecer que ateu também é filho de Deus, hein? E a gente diz assim, ele é materialista ateu? Não chega nem perto dele. Eu não, eu chego. Eles são meus irmãos. Eles acreditam na humanidade, nos seres humanos. Porque eles têm mulher, têm filho. Ou têm marido, se for ateia. Tem parentes. Eu já falei isso aqui. Tem problemas, tem dores tremendas, que tem de ultrapassar e vencer. Nessa hora, então, todos estarão como em suspenso. Para que cada um se defina por Deus ou pelo sofrimento, que é outro nome de Satanás. Pela realização do seu espírito, ou pela danação que construiu para si próprio ou para si própria. Não esquecer daquele pensamento do fundador da LBV. Satanás é a soma de todas as maldades humanas. E ele concluía, quando o homem deixar de ser mal, na medida que o homem for melhorando, Satanás, que é a soma das maldades, vai desaparecendo dos corações. Por isso, é preciso educar, é preciso instruir, mas também espiritualizar. E o templo se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Bem, não nos esqueçamos do que diz João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E vamos amar, para merecermos ter liberdade, porque liberdade sem amor, aí é aquela, eu quero liberdade para roubar, para prostituir, para drogar, para explorar. E liberdade não é isso. Paulo apóstolo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, quer dizer, o Espírito de Deus, aí há liberdade. Porque Deus é amor, hein? Bem, agora é como eu tinha dito. Agora é com vocês. Vamos lá, Silmar, Gisele. Cadê a rapaziada que vai falar? Vamos lá, Cristina. Bom, quem é que vai falar primeiro, Gisele? Sim, irmão Paiva. A mocidade aqui do Rio de Janeiro, alguns jovens ali para falar, e destacando o que o senhor tem explicado na rede, assuntos importantíssimos. E o Fábio vai entrar falando sobre aqueles espíritos que... qual é o prêmio, quer dizer, o que eles receberão de acordo com as suas obras, né? Aquilo que cada espírito vai receber de acordo com o que fizer, né? Pois não, Fábio? Rompai, a respeito daquele trabalho que nós fizemos... Sim. Aquela última vez que o senhor esteve aqui, que nós nos reunimos, né? O senhor fez um desafio a gente de interpretar aquele... simplificar, né, aquele capítulo 12... Capítulo 12, do Apocalipse. Eu lá, certo, na viagem, eu disse que quando voltasse, abrindo o capítulo 12, ó, pode acreditar, olha aqui, ó. Viu como é que a turma quer que vocês falem sobre o assunto? Não é, Marta? Até um trecho que o senhor diz que o bem nunca será vencido pelo mal. Até vem quem a diz parte... é o irmão Zarur. É, irmão Zarur, pensamento do irmão Zarur. É assim. Atingir o equilíbrio é a meta suprema. O bem nunca será vencido pelo mal. Voz bonita do Fernando Vitor Campos, né? Vamos lá. Ele está dizendo isso desde 71. Até que tenha no trecho, no versículo, no capítulo 12, a parte que o Arcanjo Miguel, ele expulsa o dragão e seus anjos, né? E eles são vindos de capela, são expulsos de capela e vêm e ficam no espaço, mas eles têm, eles vão, vêm à terra, mas Jesus o autoriza. Permite que eles venham, quer dizer, aí demonstra a autoridade de Jesus sobre o universo, né? Sim. Quer dizer, ele é dono do universo, não, sobre o planeta Terra. Universo terráqueo. Universo terráqueo, exato. E nisso ele é capaz, com a sua autoridade, de mandar e desmandar como quiser. Quer dizer, ele pode deixar entrar quem bem entender. E nisso esses espíritos do dragão e seus anjos entenderam que Jesus foi fracassado quando entrou na Terra. É. Mas isso, como o senhor disse naquela vez... já estava tudo planejado antes, né? Sim, sim. Inclusive aquela passagem, porque ele é jogado na terra com sua coorte, aquela coisa toda, né? E dá a impressão que foi derrotado, que vão acontecer tantos fatos aqui, que dá até a impressão que Jesus acabou. No entanto, o que que eu chamei a atenção aqui, Fábio? Vê se você se lembra... o que que acontece com a criança que foi parida? Essa criança, ela foi arrebatada ao seu trono, né? Ah, então ela tem autoridade. O que acontece na Terra é para nós terráqueos, né? Exato. Jesus governa lá do mundo invisível. O que eu achei interessante também é que quando esses espíritos vieram à Terra, a definição são espíritos de grande projeção na inteligência, coração frio, né? Isso. Não tem sentimento. E eles caíram na armadilha do bem. Ah, gostei, ó. Caíram na armadilha do bem, uma boa armadilha. Quer dizer, tiveram, Jesus deixou que eles viessem à Terra, mas eles não sabiam que ia cair na armadilha desse bem, que iam reencarnar e evoluir o seu espírito. Eles pensaram assim: bom, já que não podemos mandar aqui nessa área direta de Jesus, então... vamos aceitar ser jogados na terra, porque lá nós vamos mandar. Aí vem com poder, quer fazer uma porção de coisas, orgulho, quer mostrar que sabe mais, não sei o quê, e vai fazendo a humanidade evoluir, porque eles... É aquele negócio, você para esculpir uma pedra, você tem que pegar o cinzel com uma tela e tchá, tchá, tchá, mas aí sai a Vênus de Milo com os braços. É, e vemos a misericórdia de Jesus, né? Quer dizer, são com os ímpios e com os bons, né? É como dizia o irmão Zarur, olha, o povo diz assim, há males que vêm para o bem. E o irmão Zarur diz, todos os males vêm para o bem. Porque na verdade não existe o mal. Existe o remédio que nos cura das nossas doenças. E tem aquela parte que diz que ó, festejais, ó céus, né? Com a vinda desses espíritos, porque seria um tipo de provação para a gente, quer dizer, mostrar a nossa capacidade diante das dificuldades do mundo. Versículo 12. Exato. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois Satanás desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quer dizer, desceu para fazer a turma evoluir. E ele próprio evoluir. Porque Satanás é a soma de todas as maldades humanas. É, são esses espíritos atrasados, como ele disse muito bem, desenvolvidos no intelecto, mas frios no coração. Então vem sofrer, para aprender no sofrimento a amar. Porque a dor é o que mesmo, hein? A dor é a libertação da alma.